Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo. Carúdio, Vila Anglo. Aqui é a Laura Corcuera. E a Silvia Nogueira falando desde os estúdios caseiros da Bica de Pedra 211, no bairro da Vila Anglo Brasileira. Esse bairro lindo e popular com forma de coração, onde moramos mais de 10 mil pessoas. No centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia Pindorama, planeta Terra. E aqui somos 7 e quase 7 minutos, hoje é sábado 19 de dezembro de 2020, penúltimo sábado do ano 2020 e também a última edição do ano desse programa experimental de atualidade crítica em Portunhol Selvagem. Que nos entusiasmou e levou um pouquinho da gente às ruas, aos bairros, aos vizinhos, ao planeta Terra e também trouxe um pouquinho de cada ouvinte para pertinho de nós. A gente aproveita aqui para mandar um salve para todos. Salve Vila Anglo, salve São Paulo, salve a Plurinação Pindorama Brasil, salve Planeta Terra. E aqui a gente começa nosso 24º programa aos vivos, fazendo o experimento da retransmissão caseira por motivos de segurança sanitária. Fica com a gente durante a próxima hora. E como você atravessou esse ano tormentoso de 2020? Será que já incorporou alguma harmonia para viver 2021 com mais leveza? Porque a gente aqui imagina, pessoal, que mesmo com vacina, até que a vacinação chegue a todos, há de ter muito chão e a gente vai precisar paciência, cuidado, bom senso, simpatia, leveza, amor, muito amor, comunidade e solidariedade. É isso, quando falamos de vacinas, e tão naturalmente, né? Mesmo agora que já temos integrado esse bate-papo da vacina, falamos da vacina da Covid-19. Conta pra gente aqui quais são as suas ilusões e preocupações nessa hora, no fim do ano 2020. Wairi Pomombeuta. Se tem uma palavra que você pudesse usar para sintetizar o ano, qual que seria, hein? Quais seus quereres para 2021? Será que a gente já está pronta para um mundo novo? Você já está, você acha? Porque, pessoal, o mundo novo já chegou, né? E a gente imagina que ele será ou está sendo acontecido no da gente de moldar os nossos dores. E aqui a gente moldando todas essas falas mescladas no Léo. Esses hibridismos aqui no nosso último programa da temporada dedicado a esse grande acontecimento estético, político, libertário que é... O Portunhol Selvagem. Mas antes de entrar no tema, ou diretamente já abrindo o tema, apresentamos o nosso Dicionário de Palavras para o Mundo Novo. Você que tem acompanhado aos vivos durante todos estes meses aqui com a gente, sabe que a gente se empenhou um bocado na criação da coleção de palavras para o Mundo Novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. A gente também já confessou nossa inspiração nas palavras do Xamã Yanomami ou da Bicopenawa Yanomami. E você talvez se lembre dos soluções que nos deram respiros nesses tempos. E também do novo INDRA, Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Dos cotobraços e abravelos, nesse novo jeito de abraçar. Do plural, memorar com, essa memória conjunta de acontecimentos alegres. Dos momentos de verbilhão gritando desde o corpo da gente. Do fabuloso ornito onírico que dançou pra gente desde o primeiro programa. Da especial Gacuará traduzindo o milagre da chuva no sertão. E da tirimirambólica, que é uma chuvina com antenas. Dos miolhões, que é uma multidão alegre num abraço de molho e milho. E da fundação dessa nova velha terra, que é a Plurinação Pindorama Brasil, plurilingue, pluricultural, fundada no amor. Das marmórias salinas, memórias que vêm do mar. E desse multiamorão, que é a primeira árvore que brotou da nova era. Do bom bonito, para expressar tudo que é bom e bonito. da dica ótica, dicas óticas para atravessar o caos sem se perder. Do belicho e das lixolesas que fazemos no dia a dia. E de novo o verbo relva ou gramear, de conjugação peculiar, cheia de gracejo. E hoje, pessoal, a gente decidiu tocar pau, mandar brasa nesse dicionário. E a gente também pretende que ele continue respirando conosco. Por isso, a gente já vem até conversando de criar um espaço livre, astrointernáutico, para todo mundo ir ajudando a alimentar coletivamente esse marco tão importante do novo mundo. Então, pensem aí, gente. Sim, bora criar as palavras para reformar pensamentos, corpos, dissidentes. Bora tocar pau, sentar que lá vem palavra, né? A primeira, vocês já ouviram, dissemos há pouco... Astronáutica. Astronáutica. É a ciência que se dedica ao estudo dos mares cibernéticos, siderais, por onde navega, voamos. Sendo navegar, voar, outro verbo novo, tão perfeito, cheio de mar e ar, e que muito nos faltou deste ano. Aliás, ambos, mar e ar, amar também nos falta, reiterada e milenariamente, né? É, essa falta é velha e a gente só cita para não perder a deixa do trocadilho, né, Lau? É isso. Mar e ar, amar e armar não. Lembra do Pacatatu Cutia não? Aqui é mar, ar, amar, armar não. Essas ouvintes ornitoníricos aqui. Nós estamos bem emocionadas com este 24º programa de rádio, o primeiro programa de rádio, um portunhol selvagem do planeta Terra. Então preparamos já um pacotinho de palavras novas para você ter durante este transe de cambio, de troca de ano, del 2020 para el 2021. Assim que vamos lá, Sil. Ventoscópio. Ventoscópio é um aparelho de olhar o vento. É jaguatirilo. É a jaguatirica que anda grilada, preocupada por algum motivo, sendo o grilo um memecinho que fica infernizando sua preocupação. Lambejo. Um beijo no repente do lampejo, todo lambido. Nuvenleza. A beleza no nu da nuvem. Boniteza leve, seu bonito azul de sol, suas nuvecinhas brancas numa leveza. Hoje, por exemplo, o dia foi de sol e nuvenleza. Quando escurece, saiu tudo cinza e chove muito, aí já vira nuvarga, as nuvens carregadas querendo ficar nu de novo. A transaforma, que é uma forma de enredo mutante e desejante. O sucuricorro, que é o novo grito de socorro, sucuricorro, na hora do perigo, invocando a língua dos bichos. Também sucurijó é da língua dos bichos, é quando o galo carijó acorda, a gente num susto, e com o corpo de sucuri ele canta de galo. É também sururilarta, que é a sucuri que depois de se arrastrar durante décadas, então se isolar reclusa no seu casulo de apartamento por mais de ano, torna-se sucurileta e voa por aí. E essa última, pessoal, é a linguacuriboi. É um tipo de ser ornitonírico originário, cujo corpo é de sucuri, mas não tem língua. Esse ser perdeu a língua durante uma viagem e assim se libertou dela, da língua. Esse ornitonírico que acaba de nascer no dicionário do Novo Mundo é também uma homenagem ao nosso entrevistado de hoje, que ainda é surpresa. Logo, logo vocês vão conhecer e entender. Acompanha a gente. E aí, nós preparamos todo um listado das palavras que durante estes 9 meses de programas ficaram aí nesse dicionário de palavras para o mundo som novo. Aí vamos a fazer um poema feito de todas as palavras que estão aí, que vão continuar respirando conosco durante muito, muito tempo. Vamos lá, Sil. Soluções. Indra. Cotobraços. Abravelos. Memorar com. Verbilhão. Ornitão. Tonírico. Gagora. Xiri mirabólica. Miolhões. Plurinação Pindorama Brasil. Multiamoral. Marmórias. Bombonito. Dica ótica. Belixo. Lixolesas. Gramear. Astronáutica. Navega voar. Ventoscópio. Jaguatirilo. Lambejo. Nuvenleza. Nuvarga. Transaforma. Suricocorro. Sucurijó. Surilarta. Sucurileta. Língua curimboi. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. COVID-19 Colonial Virus. Brasil termina o ano se aproximando da tragédia dos 200 mil mortos por Covid. Toda a nossa solidariedade e amor para todas as pessoas que perderam seus seres queridos por conta desta pandemia. A média móvel semanal de casos bateu recorde no Brasil na quinta-feira, 17 de dezembro, registrando uma média de quase 47 mil nos últimos 7 dias, a maior desde o começo da pandemia, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A média móvel é um cálculo feito a partir da soma do número de casos ou mortes do dia com o total dos 6 dias anteriores. Nessa mesma quinta, por exemplo, Minas Gerais bateu o recorde da média móvel de casos de Covid pelo 4º dia consecutivo, registrando mais de 4 mil infectados. Em São Paulo, são quase 50 mil pessoas infectadas. E como as festas de fim de ano e do Natal e as viagens ao litoral, a preocupação está aumentando ainda mais entre a comunidade científica, sobretudo epidemiologistas. É, no Brasil, o Brasil já em dezembro já tem a pior média de mortes em 2 meses no estado. E a ocupação das UTIs para Covid é a maior em 4 meses, pessoal. O estado de São Paulo deve voltar a registrar 1.000 mortes pela Covid-19 numa semana às vésperas do Natal. Apesar disso, João Dória resiste a aplicar restrições mais rígidas à quarentena e avançar regiões às fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. Todo o estado foi colocado por este governador na fase amarela do Plano São Paulo em 30 de novembro, justo um dia após as eleições municipais. Mas nenhuma nova medida para evitar a proliferação da doença deve ser anunciada até 4 de janeiro, permitindo que as festas de Natal e Ano Novo transcorram quase que normalmente em meio ao agravamento da pandemia. É que podemos falar, Sil, sobre a situação das terras indígenas durante a pandemia. Pois é, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele negou pela terceira vez a homologação do plano de combate à Covid em territórios indígenas apresentado pelo governo inominável. Segundo o ministro, a União não fez o mínimo. Nas palavras de Barroso, impressiona que após quase 10 meses de pandemia, não tenha a União logrado o mínimo, que é oferecer um plano com seus elementos essenciais, situação que segue expondo a risco de vida e a saúde dos povos originários e que mantém em aberto o cumprimento da cautelar deferida por este juízo. Dentre as falhas listadas pelo ministro estão a falta de precisão sobre a distribuição de cestas alimentares, carência de informações sobre o acesso à água potável, ausência de previsão sobre o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos de proteção individual contra a pandemia e a dificuldade de acesso ao saneamento. Así que, gente, hoy que es 19 de diciembre del 2020, quedan solo 12 días para terminar este año 2020, mas a pandemia vai continuar. Vocês, por favor, continuem usando máscara, lavando constantemente as mãos. E, pessoal, eu sei que as festas estão aproximando, a gente ainda depois desse ano, né, anda com muita saudade dos amigos, da família, e nesse momento tem aquela vontade muito grande de encontrar, mas a melhor forma da gente cuidar um do outro é manter as distâncias físicas, não fazer desplazamentos desnecessários. É hora de renunciar à Navidade para seguir vivas, né? Isso aí, gente. Se cuida e cuida de quem você ama e de quem você não conhece também. Se cuida todo mundo. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Vozes do Bairro. Ei, Vila Anglo, aqui é a Juliana Notari, voltei aí depois de uma pausa, aí voltei para o último programa aí, do Aos Vivos com alguns recados especiais para esse último programa dessa temporada aí do Aos Vivos. E olha só, eu tenho algumas mensagens. A ideia era contactar todas as pessoas que foram entrevistadas aqui nesses 24 programas. E algumas aí me responderam com muito carinho. E eu estou muito feliz. Então, eu vou começar com a mensagem do Sidney Cariuolo, presidente da Escola de Samba Águia de Ouro. Olha só. Vamos escutar ele. Bom, galera, boa tarde a todos. Aqui é Sidney Cariuolo, presidente da Escola de Samba Águia de Ouro. Quero desejar um 2021 muito especial, que a gente possa recuperar tudo aquilo que nós deixamos de fazer em 2020. Então, muita tranquilidade, se protejam, que isso vai passar e a gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente não fez nesse próximo ano. Tá? Muita paz, muita saúde para vocês. Beijo a todos. Ei, Sidney, um grande abraço aí aqui da equipe do Aos Vivos e também de toda a Rádio TV Mundo Novo. Uma motinho passando aí, salve moto. Então é isso, vou seguir aqui com o recado da nossa queridíssima Maria da Penha, que é nossa vizinha aqui da Rua Bica de Pedra. Fala com a gente, Maria da Penha. Boa tarde, Ju. Boa tarde, galerinha da Rádio Aos Vivos. Para esse ano, eu desejo que ele termine em paz e que as pessoas se cuidem mais, que eu estou vendo aí, ninguém está se cuidando. E para o ano que vem, Ju, eu espero que Deus abençoe, que venha com muita saúde, que essa vacina dê certo para todo mundo, entendeu? Com muita paz, com muita alegria. Para os meus amigos do bairro, desejo um Feliz Natal, um ano novo, cheio de saúde e paz para eles, a família. E para o pessoal da rádio, eu desejo um Feliz Ano Novo, um Natal cheio de amor e alegria. Um ano novo com muita saúde e paz. E que essa amizade continue para sempre. Não só hoje, não só pela epidemia, nem só por nada. Só pelo o dizer da amizade, do amor ao próximo. É o que eu desejo para todos. Muito amor, muita saúde e paz. Ju, para você, Laura, enfim, para todo mundo, um beijo grande, um feliz ano novo para todos. Para Jéssica, para Caco, um beijão e um feliz ano novo. Que Deus abençoe o nosso ano que está chegando aí. Beijo. Beijo, galerinha da Rádio Aos Vivos. Ei, Maria da Penha, querida, aí sempre transmitindo essa positividade, essa alegria aí para a gente. Muito obrigada, feliz ano novo para você também, que essa amizade se mantenha aí por muito tempo e por muitas décadas aí. Vamos lá, gente. E agora, uma outra mensagem do Bruno. Todas essas pessoas foram entrevistadas pela Laura e pela Silvia aqui no Aos Vivos, né? Eu acho que vocês devem estar ouvindo alguns ruídos. Eu queria pedir um pouquinho de silêncio aqui no estúdio para as minhas companheiras que estão bem emocionadas. Então vamos escutar a mensagem do Bruno. Bruno, ele é nosso vizinho aqui da frente, na Rua Bica de Pedra, uma pessoa incrível e um grande companheiro. Oi, Juju, tudo bem? Lógico, eu tenho o prazer de mandar esse áudio para vocês. Bom, o que eu espero para 2021, eu acho que 90% da população também quer isso, é a vacina, né? Para que acabe com essa doença maldita que chegou aí, pegou todo mundo de surpresa e acabou com uma porcentagem muito grande do mundo. É isso. Essa vacina, é tudo certo e e paz, né? E esperança para que 2021 seja menos doloroso, igual foi 2020, né? Que foi demais. Foi demais, foi demais, foi demais mundialmente falando, né? Ninguém esperava uma desgraça dessa. E é isso. É a esperança dessa vacina e de um 21 muito melhor, né? Um beijo, Juju. Um beijo, Bruno, querido, grande trabalhador aí, trabalha com a moto, corre o risco, é uma pessoa incrível aí, pai de gêmeas, bebês, então corre aí com a Bárbara, os dois aí no maior corre, um beijo para vocês. Agora a gente vai escutar a mensagem da nossa vizinha também, que também faz a Rádio TV Mundo Novo, que chama Ariela, que ela tem um programa que chama Você Tem Fome de Quê? Fala com a gente, Ariela. Olá, vizinhos da Vila Anglo. Esse não foi um ano fácil para ninguém, mas o final dele está chegando aí, o que pode não representar nada, mas também pode representar tudo para uma humanidade que mede a vida no tempo, com minutos, semanas, meses, anos. Então vamos aproveitar para nessa data do Réveillon, do dia 31, a gente juntar todas as nossas energias e deixar o que foi para trás e pensar positivamente para que 2021 seja um ano muito bom, cheio de saúde para todo mundo e que a gente consiga se reencontrar ao vivo e a cores. Um beijo para todos. Olha só, Ariela, eu também desejo para você tudo isso e mais um pouco aí que a gente possa ter essa suavidade, né, aí no ano de 2021. E aí eu tenho mais um recado que eu recebi por escrito do companheiro Rafael Frigério, que é geógrafo, né, e falou um pouco sobre meio ambiente aqui com a gente, e eu estou procurando aqui a mensagem dele, só um minutinho, eu vou achar. Rafa. O Rafa mandou assim, que este ano de grandes dificuldades e desafios nos inspire e provoque, talvez para algo mais em atitude simples, no cotidiano, na relação com o ambiente e com o território, mas especialmente na relação com o que envolve a coletividade. Esse aí, recado dado, Rafa, muito obrigada aí pela parceria. E, gente, agora um recado meu, que eu também fui entrevistada, eu queria que todo mundo aí vibrasse na alegria e na coragem. Coragem vem do coração, né? Então eu queria propor alegria e coragem aí para passar esse portal de 2020 nesse presente contínuo. Um beijo e até daqui a pouquinho com vocês, minhas companheiras. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aí, pessoal? O tema desta semana é o portunhol selvagem. Nós estamos com um convidado bem especial que vai ouvir algumas coisas antes de falar conosco, que vai ser um privilégio. Não vamos a desvelar ainda o seu nome. E vamos apresentar, antes de começar tudo, lembrar que é a língua. É o que forma o nosso pensamento. A gente pensa, entre outras coisas, também com palavra. Quando a gente nasce, já todo mundo está falando, né? Hablando uma língua, ela nos atravessa, nos engole por todos lados, desde dentro, desde fora, organiza nossa consciência, produzindo as nossas formas de comunicar. Jeitos de pensar, quando a gente vê, sem nem perceber, a gente já está fazendo frase, concatenando ideias com o uso dessa sintaxe, que também é corporal, fraseando, sentenciando, ou, melhor ainda, poetizando os nossos corpos. E aqui agora são as 7:30 do 19 de dezembro de 2020, aqui na Rua Bica de Pedra, mientras o caminhão da basura do lixo e as motos passam e os cachorros ladram, quando a gente mistura tudo, mistura também línguas em nossa fala, a gente se liberta das gramáticas, do que é oficial, certo, porque o certo mesmo, muito, não existe. Ninguém fala nunca o certo das gramáticas. Para uma pessoa que vive em cidades e pueblos fronteiriços ou casi entre países de línguas diferentes, como Rivera, Santana do Livramento, Bahia Negra, para pessoas que vivem ali, naqueles lugares de fronteira, essa verdade também já é toda uma mistura de línguas, de um idioma próprio que vai se formando ali. Até na própria cidade, aqui em São Paulo, né, pessoal, milhares de pessoas falam Guarani, que é o seu próprio idioma, desde o nascimento. A língua brasileira vai sendo incorporada como segunda língua, e essa riqueza das falas que vai deixando o pensamento mais rico, mais múltiplo e muito misturado. É nesse espírito de liberdade linguística, dizendo adiós ao caminhão da basura, é que a gente faz este programa de rádio em Portunhol Selvagem. O Portunhol Selvagem oferece para a gente uma potência, uma possibilidade de uma nova forma de ler, vivenciar o mundo, produzir novas ideias, pensamentos, e nenhuma língua se basta nunca, nenhuma língua se basta nunca. E a boniteza do Portunhol Selvagem é sua errância, porque ela não tem essa pretensão de se bastar. Assim como também nenhuma pessoa se basta por si, né, pessoal? É isso. E em nas zonas fronteiriças de Brasil, como Paraguai, como Uruguai, com Bolívia, Argentina, Peru, Venezuela, com a Guiana, com Surinam. E não só em nas zonas fronteiriças, sino também em cidades como São Paulo, se ha fraguado uma variedade linguística conhecida como portunhol. O portunhol selvagem tem mais que ver com liberdade de linguagem, literatura de invenção, poesia post-utópica, estética de escola, decolonização literária. Assim que, Silvia Nogueira, não existe um portunhol único, existem muitos portunholes. É, sim, somos testemunhas, não? Acá, em la prática, nenhum é melhor que outro. O portunhol selvagem é como um guarango punk, né? Um mix de português, castelhano, guarani, espanhol, lembrando aqui que assim os chamados chicanos hispanohablantes nas fronteiras estadunidenses e mexicanas também fazem sua luta decolonial por meio da liberdade linguística, poética, viva, locochona, muchupucu. Cabem todas as línguas do mundo, né? Coraçãozito de pneu de caminhão de portunhol selvagem. Esta frase é de Douglas Diegues. Douglas Diegues, que está conosco agora, ouvindo, mas nós vamos pedir para ele que ouva um pouquinho mais o nosso portunhol selvagem para ver como está a ir a onda. E daqui a um ratito ele vai falar conosco, porque ele é um escritor, editor e pesquisador deste portunhol selvagem. Mas para contextualizar as ouvintes, o portunhol tem forma definida. O portunhol selvagem não tem forma definida. O portunhol é um mix bilingüe. O portunhol selvagem é um mix plurilingüe. El portuñol cabe en cualquier moldura. El portuñol salvaje no cabe en ninguna moldura. El portuñol es bisexual. El portuñol salvaje es polisexual. El portuñol es medio papá y mamá. El portuñol salvaje es más o menos Kama Sutra. El portuñol salvaje es transnacional. El portuñol es determinado. El portuñol salvaje es indeterminado. El portuñol tiene color. El portuñol salvaje no tiene color. O portunhol é esperanto luso hispano sudaca. O portunhol selvagem é um conceito próprio de língua poética de vanguardia primitiva, um deslímite verbo criador indomável. O portunhol pode ser dulce. O portunhol selvagem talvez seja mais trilce. Resumindo, sem conclusões precipitadas, o portunhol selvagem é free. Estas son las palabras del Douglas Diegues, que está ouvindonos. Mas antes de presentarlo, vamos a continuar contextualizando, porque en un primer contacto aprendese que o portunhol selvagem é uma língua en movimento errático, sem governança, e tentar reglá-lo e acabar com a sua essência livre é impossível. Basicamente, é uma língua ou dialeto em qualquer outra definição formado por palavras em português, guarani e espanhol, porém também com pitadas de espanglês, inglês e também, pessoal, cada um é que faz o seu, outras línguas vão se moldando, ele vai só crescendo, se multiplicando, se subtraindo, se somando, se fracionando do jeito que ele quiser, bem libertariamente. a literatura en portuñol salvaje não tiene tutela do Estado, é excluída de todos os premios literarios, não é ensinada en escolas, combatida pelos puristas, circula via internet e por editoras cartoneras, algumas veces é editada por grandes editoras como Mar Paraguayo, grande marco do portuñol salvaje. En traduções literarias vale lembrar que Douglas Diegues innovou ainda além a translucifração poética de Haroldo de Campos como as suas transdelirações, transinvenciones, teletransportaciones. Eu sei que parece que a gente está escutando quase como um sonho, né, pessoal? É, parece que entra nesse lugar utópico e a gente ouve, ouve, ouve, quer mais e mais e mais. Então, mais um pouquinho do Portunhol Selvarre para vocês. O Portunhol Selvarre revisa o tempo todo esse conceito de único, já que a divisão da língua não está só no conceito dos nomes, mas na escolha dos vocábulos de diferentes línguas. Sem querer que a sucuri, com sua língua bifídia, é um dos totens do Portunhol Selvarre. Você lembra do nosso dicionário de palavras para o Mundo Novo, lá em cima, que a gente trouxe esse totem mesclado já com a nova roupa? E como explicou Fabián Severo, esse artista, escritor uruguaio, querem convencer-nos de que existe uma forma correta de falar e escrever em espanhol. Eu que sou espanhola, vivo muito isto, mas a forma de falar de determinados centros de dominação. E não é assim, não, Sil? É, claro que não, pessoal, a fala é tão viva, né? Existe um corpus de textos escritos em portunhol selvagem, por exemplo, por Wilson Bueno, que a gente citou aqui, o Mar Paraguacho, Chico Sá, Joca Reines, Terron, Ronaldo Bressani, para citar apenas alguns do lado brasileiro dessa fronteira. E também música em portunhol, que é feita por muitas artistas. Quizás os mais conhecidos sejam el Manu Chao ou o grupo brasileiro Os Magnéticos. Aí também nós aprendemos que o passado 13 de outubro foi a fecha elegida para a celebração do Dia Internacional del Hablarse Portuñol. Um exemplo de bilinguismo luso-espanhol em uma peça teatral extremeña de Extremadura, em Espanha, Ex-Espanha. Um texto de Cândido Gomes e Miguel Murillo chamado Terra de Ninguém, Tierra de Nadie, que se estrenó el 30 de noviembre de 2004 en la localidad alentejana de Serpa, Portugal. El montaje reunió la compañía española La Candy y La Cabra Loca, SC, de Badajoz, y a la portuguesa Baao 17 de Alentejo. Y ahí vamos con ese texto que dice: la república transfronteriza de Tecula-Mécula se llama Tecula-Mécula por causa de su postre tradicional que también se llama Tecula-Mécula, mas no se puede confundir Tecula-Mécula república con Tecula-Mécula postre. En fin, ya lo explicaré a lo largo de mi tesis. La república Tecula-Mécula está dividida por una línea, procura la línea. ¿Dónde coño está la línea? Bien, es una línea imaginaria. De un lado está Tecula y de otro está Mécula. Tecula-Mécula, Tecula-Mécula. É bañada pelo río Guadiana e suas terras são... Pessoal, as fronteiras são todas imaginárias. Deixemos as linhas cair. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aqui conosco, vamos a, como o Douglas Diegues está ouvindo nós vamos alterar o nosso roteiro para deixar adiar a nosso poema, que é do Douglas Diegues, para o final. E vamos a apresentar já a este escritor, editor, pesquisador do Portunhol Selvagem, que é autor de Dá Gusto Andar Desnudo por Estas Selvas, Sonetos Salvajes, 2002, Brasil, e que é considerado o primeiro livro de poemas em Portunhol Selvagem publicado na literatura. Douglas Diegues é filho de mãe paraguaia, pai carioca, viveu parte da infância na fronteira brasileira e com a editorial argentina Eloísa Cartonera publicou Uma Flor na Solapa de Miséria, El Astronauta Paraguacho e a versão Pocket de Triple Frontera Dreams. Outras obras de Douglas Diegues são La Camaleona, Dede Erótico Salvaje, Soneto Cuera en Alemán, Portuñol Salvaje y Guaraní, La Felicidad versus el Día de San Nuca, Garbacho, el rey de los perros paraguayos, El amor no tiene dueño, Bichos paraguayos, Amantes perfectos, El domador de yacarés, La última cumbia de la calle Última, también Maca Fútbol Club. Diegues organizó ainda el libro Cosmofonía con K, Mbaá, Guarani, de 2007, sobre a origem mítica dos sons e da palavra entre os Guarani e Mbaá. Em 2015, seu livro Tudo o que você não sabe é muito mais que tudo o que você sabe foi publicado. Olha a originalidade desse portunhol, que belezura, né? Pessoal, a gente já lê e já gosta e se entusiasma demais, mas enfim. Foi publicado em edições cartoneiras no Brasil, Chile, Peru, México, Argentina, na Espanha, simultaneamente. E aqui conosco está o Douglas Diegues. Boa noite, Douglas. Carúdio, Douglas, temos a honra e a alegria imensa de falar com você. Aqui é a Laura Corcoeira e eu, Silvia Nogueira, me vesti hoje de astronauta em especial para essa entrevista. Ah, boa noite. Boa noite. Como que você está? Você ouve a gente bem? Sim. Joia. Você está falando desde lugar onde o horário é distinto ao horário de São Paulo, não é? É. E aqui na fronteira com o Paraguai, a gente está no fuso horário com uma hora menos em relação a Brasília, né? Que é o horário de São Paulo também, né? Usted é um astronauta paraguaio? É, não, não, na verdade, o astronauta paraguaio é um personagem. com algumas frases autobiográficas. Não? Mas é um personagem, e é um personagem al qual le quero mucho. Um personagem pelo qual eu tenho carinho. Pela sua maneira despretensiosa de ser astronauta. Né? Que bonito isso, hein? É, de sua maneira quase esquizofrênica, né? De ser astronauta. Mas, na verdade, é um personagem de ficção, né? Que se expressa por sentenças. Ele é muito sentencioso. Ele tem arquivado na memória praticamente todo o repertório de palavras, de frases, de filosofia de para-choque, de caminhão, filosofia de botequim, né? Filosofia de almanaque. Que são as que formam a gente mesmo, né? Pela pele, pelo corpo, são essas. É a filosofia escatológica também, né? De porta de banheiro, né? De porta de banheiro de rodoviária e também de porta de banheiro de escola, muitas vezes, né? Enfim, é um filósofo rupestre, não? Escuta, Douglas Diegues, para nós é um grande honor estar falando com você. Nós levamos aqui 9 meses fazendo este programa de rádio, um portunhol salvaje, no meio desta pandemia. Para nós é um honor poder terminar esta segunda temporada falando com você, dedicando o tempo todo ao portunhol salvaje. A Juliana me falou desse programa, eu falei, mas como é que eu não fiquei sabendo ainda, né? Você vai poder ouvir todos os programas que estão gravados. Vai poder ouvir tudo, mas aqui a gente é muito experimental, uma rádio de bairro, pequenininha, né? Então, a gente fez esse trabalho muito experimental durante esse tempo todo e você habitou os nossos pensamentos. Olha mesmo. Só, eu consegui, inspirar o programa. No caso, o meu trabalho, né? É, seu trabalho e tantas outras pessoas que estáis aqui presentes conosco desde o começo, que nós começamos em junho e agora terminamos. Eu queria perguntar para você, Diegues, ¿qué pinta el portuñol salvaje en medio de esta pandemia del colonial virus? Hola, para mí es como una, digamos, un territorio mental. Importante para a resistência, né? Não só à pandemia, né? À ditadura da pandemia, né? Porque a pandemia é uma espécie de ditadura também, né? Ela tem suas regras muito fortes, né? E a pena é de morte sempre, né? Para quem transgride, para quem não respeita, né, essas regras que a pandemia impõe, né? A pena é pesada. E ao mesmo tempo é também uma forma de resistência, desde o interior, né? Desde o ser, desde a palavra, né? É uma forma de resistência a destruição dos sonhos, das utopias, das esperanças, do estímulo, da vontade de criar, de viver, de ser livre, né? De ser feliz de uma maneira livre, né? Fora dos limites do âmbito de consumo, né? Fora necessário do, esse fora, do, né? Fora dos limites, né? Uhum. De qualquer limite civilizado, né? Porque eu estava até observando aqui, pesquisando aqui, né? Agora há pouco. Por exemplo, em 1758, o Marquês de Pombal, ele proíbe o uso e o ensino do tupi no Brasil. Uhum. Né? Uhum. Como estratégia de consolidar a língua portuguesa como língua nacional, como a língua brasileira. Uhum. Que até então, até aquela época, a língua brasileira era o tupi. Isso é antes ou depois do Inhangatu? Então, o Inhangatu era uma espécie de língua geral daquele tempo. Pois é. Também forçada, né? Inventada. Eu já ouvi de muito Guarani que eles falavam Inhangatu para enganar os portugueses. Exatamente. Justamente ele proíbe o Inhangatu, que é o tupi. Inhangatu, né? Uhum. É como os tupis chamavam a sua língua. E Guarani é como os guaranis chamam a sua língua, né? Uhum. No caso, os guaranis que estão no Paraguai, né? Porque não existe uma língua guarani única também. Uma língua aí é tupi, de Opará, né? Paraguai. Uma guarani. Não existe uma língua guarani tupi única. Uhum. O de Opará é uma variante falada pelo Paraguai urbano. É a que ensina nas escolas, quando a escola ensina, tal, que está no jornal. É um guarani, digamos, adaptado para o ensino na escola. Uhum, uhum. Tem outro Guarani que é falado pelos Mbuyá Guarani, por exemplo, que é totalmente distinto do Guarani ensinado nas escolas e também totalmente distinto do Guarani paraguaio. Uhum. As cidades do que o de Opará, que você mencionou, uhum, já é uma mescla de Guarani com castelhano urbano. Uhum. É um Guarani mais falado nos centros urbanos mais populosos, como Assunção, Cidade Leste, Pedro Juan Caballero, aqui vizinha Ponta Porã, onde eu estou hoje, né? Você está em Ponta Porã. Esse de Opará é falado na cidade, porque uhum, ele se utiliza, ele necessita de muitas palavras que não existem em Guarani, entendeu? Uhum. Como a palavra pato, a palavra camisa, a palavra ovelha. Camichá, né? Já ouvi. E os paraguaios, eles... Os guaranis, né? E o paraguaio que fala agora, eles têm uma tendência a guaranizar também todas as expressões não guarani. Camisa é camisá, sapato é sapatu, ovelha, ovexá. Uhum. Existem várias palavras que fazem parte do léxico guarani-paraguaio, né? Uhum. São palavras do latim, ou do castelhano, do espanhol, guaranizadas. Uhum. Você não acha que falta um pouquinho guaranizar ainda mais esse portunhol celuarre? Você acharia isso, Douglas? Olha, não, cada um, segundo a minha concepção, né? Digamos, o meu conceito de portunhol selvagem, que eu não inventei o portunhol, não inventei nada. Aliás, nada vem do nada, né? Nada vem do nada. Nada vem do nada, né? Eu verifico que entre o século XI e o século XIII, por exemplo, na época dos trovadores galaico-portugueses, né? Foi a época em que o português foi se formando, digamos, né? Foi se definindo. E o espanhol também, né? Sim. Porque até então eles eram aparentemente uma língua única, né? O idioma falado era o galego, né? Que perdura até hoje, mas também com as suas deformações e as suas fermentações e as suas características, né? Que é um pouco distinta daquele galego utilizado pelos trovadores que habitaram lá a Península Ibérica entre o século VI, VII e o século XIII, mais ou menos, né? Em que eles tiveram uma atuação bem marcante. E aquilo, para mim, é, digamos, que uma espécie de portunhol, um proto-portunhol, digamos, né? Uhum. A gente que começou a escrever portunhol no século XX e no século XXI, né? Uhum. A gente estava escrevendo, na verdade, numa língua que já tinha sido utilizada, que tinha sido muito boa para a poesia. Uhum. Deixou assim um corpus impressionantemente bom, né? De textos, né? Mal conhecidos até hoje, né? Até hoje. Essas antologias são difíceis de serem encontradas, né? Uhum. Até na internet é difícil de você encontrar esse material. Volta e meia aparece nas livrarias uma antologia da Natália Correia, daquele outro Rodrigues Lapa, professores de Portugal, né, especialistas em literatura galaica portuguesa, trovadoresca, né? Mas é difícil encontrar esse material. Mas eu sinto que esses poetas, nessa época, eles mais ou menos já criaram uma espécie de proto-portunhol. Depois as línguas vão se definindo, as línguas neolatinas vão aparecendo, né? E vão se cristalizando em italiano, francês, espanhol, português, com as suas variantes, o catalão, né? Que mais? Todas as línguas neolatinas, né? Que surgem dessa decadência do latim, né? Da morte do latim vulgar, né? Que começam a surgir essas línguas neolatinas. E o portunhol, ele é cria de toda essa fermentação de línguas, né? Durante todos esses anos, ao longo de todos esses anos, o portunhol ele não deixa de ser, não deixa de surgir daí também, né? Uhum. E o aporte que a gente conseguiu impor, né, como uma possibilidade de literatura, foi a mescla do portunhol com línguas indígenas, com línguas do Oriente Médio, com línguas outras línguas neolatinas, né? Enfim, não existe uma fórmula, né? Eu percebo o portunhol ainda como um processo, algo que está se fazendo, né? Interminável, inacabado. Inacabado. Acaba contaminando vários setores do fazer cultural, né? Contemporâneo. Sim. Volta e meia a gente percebe portunhol em programas de humor, em programas de rádio, em novelas da TV Globo. Enfim, a gente percebe pessoas escrevendo em portunhol também, né? Esses autores que vocês citaram, né? O Chico Sá, o Joca Raimundo Sterron, o Ronaldo Bressani, são pessoas que já usaram portunhol em livros, né? No Paraguai nós temos o Jorge Canese, que é um poeta paraguaio, que é o criador da poesia de vanguarda no Paraguai. Ele já usava uma mescla de castelhano com guarani, né? De uma maneira muito pessoal, muito dele, né? E depois, quando ele se encontrou com o portunhol, ele passou a utilizar o português também, mas de uma maneira muito debochada, muito cínica, né? Muito particular. E depois tem o Cristino Bogado também, que é um outro poeta paraguaio que sempre hizo guiños al portunhol, não? Digamos, né? Sempre escrevia uma espécie de do que ele chama de poro-unhol, que é mais guarani do que castelhano e português, né? Douglas, eu que estou vindo dessa Europa, como europeia, queria perguntar para você, que le dirias ao presidente da Real Academia da Língua Espanhola se você se encontrará com ele agora, Douglas? Ah, olha, eu não sei se eu teria muita coisa a dizer a ele, né? Porque as pessoas geralmente não ouvem ninguém, né? Esse pessoal das Real Academias, né? As pessoas que já sabem de tudo. Então, eu assim não diria muita coisa para ele, não. Porque o meu portunhol, ele é contra o Estado, né? Mas de uma maneira natural, sabe? É mais uma recusa. Uma recusa a fazer as vontades do Estado, né? A escrever como o Estado preconiza, né? A escrever como o Estado determina, né? Como o poder estatal determina, né? É mais, no meu caso, é algo que eu faço para me divertir, sabe? Né? E, ao mesmo tempo, para me recusar a fazer um poema, por exemplo, né? Da maneira que o Estado, proprietário de determinada língua, determina, entendeu? Entendi. O Guimarães Rosa, que é um autor que eu gosto muito. Muito. O Guimarães Rosa, ele tem reflexões muito interessantes sobre a poesia e tudo mais, né? Porque ele, por exemplo, acreditava que a gramática era a grande inimiga da poesia, né? Porque a poesia, justamente, ela se encontra nos desvios, né? Nas transgressões gramaticais, muitas vezes, né? Aí se a gente encontra a poesia na fala das crianças, né? Muito interessante. Muito. E também o Guimarães Rosa, ele era um transgressor, né? Ele realmente tinha um conhecimento muito vasto da língua portuguesa e do latim, do grego, de outras línguas, né? Ele tinha uma base linguística muito boa. Então, ele podia brincar amplamente com a mescla de línguas, né? Que não é o meu caso, entendeu? Eu sou bem limitado também. Eu me limito a brincar com as línguas da fronteira aqui, entendeu? Mas o Guimarães Rosa, ele já percebia, ele disse isso em entrevistas, né? Digamos que há uma certa superioridade do português brasileiro em relação ao português de Portugal, porque o português brasileiro, ele tinha contribuições de diversas culturas, contribuições do tupi, do guarani, do árabe, do africano, né? Muito múltiplo, né? E isso deixava a língua portuguesa mais rica. Uhum. Em troca, o português de Portugal, não. Ele era mais fechado sobre si mesmo. Ele não tinha essas contribuições da África, do Oriente Médio, do mundo tupi-guarani, enfim, né? O português de Portugal era um português mais limitado, segundo Rosa, né? Uhum. Dizia que era um português esclerosado, o português de Portugal, né? Você concorda, Douglas? Olha, eu não sei se esclerosado, né? Mas até o tom é mais fechado, né? O jeito de falar. Eu concordo com o Rosa de que o português brasileiro é mais rico por conta dessas contribuições, né? Por isso que eu sempre me posicionei contra a unificação da língua portuguesa, entendeu? Aliás, eu sou contra a unificação de qualquer tipo de língua. Claro, sem fronteiras, é entre esses poros que elas se misturam, que elas se enriquecem, que elas nunca são presas, né? A uma lei, a uma sentença, a uma gramática, a uma forma. Exato, as línguas elas têm o seu dinamismo, né? Digamos, a sua maneira de ser, né? Enfim, a sua base, né, regional. Tudo isso influencia, né? Tudo, tudo. E os sujeitos, né? Porque o grande inventor da língua, o grande inventor de portunhol e de todas as línguas que o portunhol utiliza e tal, né? É o povo, né? O povo paraguaio, o povo brasileiro, o povo da língua é viva, né? É coletiva. Aí o povo europeu, né? Uhum. Enfim, né? A Europa são os nossos antepassados, né? Eu tenho reverência por eles, sabe? Por todo eu, lado. Eu critico, às vezes, esse excesso valor que eles dão ao ouro, né? Ai, excessivo valor, essa excessiva valorização do ouro, né? Sim. Tantas coisas por trabalhar da por memória. Reluzir, e por reparar. Douglas Diegues. Olha só. Que vieram para cá, eles não entenderam nada, porque eles foram muito bem recebidos, né? Pois é. Quando eles chegaram aqui, os indígenas receberam eles com frutas e flores, né? Bandejas de frutas e flores e tal. E eles não quiseram fazer amizade, né? Quanta cegueira. Douglas Diegues. Eles queriam ouro. Né? Queriam ouro e queriam ambição. Mas olha só, Douglas Diegues, para nós o programa está quase terminando e nós queremos seguir conversando com você, além deste programa. Nós queremos participar no seu Festival Colóquio de Assunção, Capital da Ficção, um dia. E a Silvia Nogueira tem uma última pergunta para fazer para você, antes de despedi-lo. Eu não sei se você acompanhou o comecinho do programa, a gente tem aqui montado um dicionário de palavras para o mundo novo. A gente hoje tocou um pau nesse dicionário, a cada programa a gente falava uma e hoje a gente veio com algumas. E, inclusive, também algumas em homenagem ao Totem do Portunhol Selvagem. Mas eu queria pedir para você, se você quiser, você doar uma palavra nova para o dicionário do Novo Mundo, uma palavra que você inventar agora, que pode ser qualquer coisa que você queira. Puxa vida! Vou pedir desculpa para vocês. Você pode mandar depois se vier alguma coisa, não tem problema nenhum. Posso queria mandar... te agradecer muito. Claro que sim, Douglas. A gente vai continuar falando, com certeza. O tempo não é amigo da prisa aqui neste programa. Então, aí fica essa invitação para você. Vamos a seguir aí em contato, falando e aprendendo juntas, porque você, Douglas Diegues, é uma referência. É uma honra haver falado com você aqui, muito ao ET. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao ET Má. Obrigado. E até mais, querido Douglas. Até mais. Grande abraço, um ótimo ano para você. Muita poesia, muito portunhol selvagem na veia. Obrigado. Boa noite. Se cuidem aí, nesse lugar tão lindo, da fronteira. Muitas graças. Muitas graças ao ET. Está pronto, Douglas. Te ligamos. Tchau. Agudivete. Muitas graças em Guarani. Agudivete. Agudivete. Agudivete. Nós falamos aqui com o Douglas Diegues, escritor, editor e pesquisador do Portunhol Selvagem. Obrigado. Obrigado. Toca tu boca lo que mi lingua toca, impura mistura. La lingua no oficia, mora na boca, mestiza urgente, trafica en la frontera. La lengua no oficial, tango y milonga por Río Grande, choro y candombe por Buenos Aires. Suelta la lengua enredadera, toda noche de brincadera. Impura mistura, la lengua no oficial. Troca tu boca, mestiza urgente, trafica na frontera. La lingua non oficial, choro e milonga pelo Rio Grande, tango e candombe por Buenos Aires. Suelta la lengua enredadera, toda noite de brincadeira. Busca pé, vai ficar. Mi bien, mi mal. Todos y ninguém. Falan por hablar. En portuñol. Busca pé, vai ficar. Mi bien, mi mal. Todos y ninguém. Falan por hablar. En portuñol. Busca pé, vai ficar. Mi bien, mi mal. Todos y ninguém. Falan por hablar. En portuñol. Busca pé, vai ficar. Mi bien, mi mal. Todos y ninguém. Hablan por falar. En portuñol. Busca pé, vai ficar. Mi bien, meu mal. Todos y ninguém. Falan por hablar. Busca pé, vai ficar. Mi bien, mi mal. Todos y ninguém. Fala por hablar. La lengua no oficial. Poesía del Douglas Diegues. São Pablo, São Pavlov ou São Paulândia? O que sería de ti, San Pablo, San Pavlov o San Paulandia, sin nosotros, los nordestinos, que vos servir mañanas y noches, tardes y nuevas mañanas? O que sería de ti, San Pablo, San Pavlov, sin nosotros, los nordestinos, los más paraguayos, los cabrodoles, los cabras de la peste? ¿O qué sería de vuestras noches salvajes en nosotros, los nordestinos, los dandis cangaceiros? ¿O qué sería de tus bares y restaurantes? ¿O qué sería de ti, San Pablo, São Paulândia City, sin nuestra feiura, sin nuestra gracia, sin nuestro savoir-faire, sin nuestras yergas, sin nuestro humor negro-azul, sin nuestra capacidad de limpar latrinas y servires a full? ¿Qué sería de tus ruas mal prostis, de tus arrogantes edificios, de tus motos, de tu poder, de tu lixo, de tu fama? ¿Quién limparía vuestras latrinas? ¿Quién lavaría vuestras casas y apes? ¿Quién prepararía tu plato preferido? ¿Quién prepararía los drinks más hots del asfalto y de los litorales? Xixi de virgen, licor de yegua, mel de fiuva. ¿O qué sería de tus bairros, de tus supers, de tus vilas, de tus favelas, de tus jardines, de tus trianons, de tus museos en la ayuda de los otarios? ¿O qué sería de ti, San Pablo, San Pavlov, San Paulandia, como quieran, sin la mano de obra barata, original, paraguaya, boliviana, nordestina? No sé lo que sería de ti, San Pablo, San Paulandia, pero como el bellaco marcial, el poeta que más curto de la Roma que no existe más, yo saco cuál es la tuya. Y ahí, pessoal, con ese poema del Douglas Diegues, nos estamos ya no final final de este programa, de esta segunda temporada. Y nos precisamos agradecer a toda a gente da Rádio TV Mundo Novo, do Condó, para enviar un cotobrazo bien especial para o Gregorio y a Marina Salles. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Agradecimento muito especial a Max Hursart também, que acompanhou a gente nessa segunda temporada inteira. A todos os ouvintes, a Juliana Notari, nossa querida produtora, agradecimento muito especial a minha companheira aqui, Lara Corcuera, por todo esse prazer de ser juntas neste programa, e a todos vocês, ouvintes, ouvintas, ouvintos, um ótimo ano, muito obrigado por acompanhar a gente, e... Aqui, as nossas ondas informativas, não podemos falar de detalhe, que foram no bairro Bilangue Brasileira, Conas, a Fiocruz, OMS, a Mídia Max, Gilmar Les Santos, Livre Opinião, Portal Educativa, a Revista Piauí, a Ceibal, a PGL Fal, Alma Preta, Rádio Brasil Atual, Revista 451 Livros, Revista Pesquisa, El Salto, El País, Mídia Ninja, Folha de São Paulo, Jornalistas Livres. Gente, se cuida muito, passe um bom final de ano 2020, muitos conjuros e desejos para 2021. Aqui nós ficamos bailando com Criolo e com Umi MC. Em Mixtape Matilha, volumes 2, demarcação já, terra, ar, mar. Hasta obrigado. Obrigado, pessoal. Viva el portuñol selvaje. Viva el portuñol selvaje. Um beijo para todos. Um ótimo ano. Hasta luego. Guerá, da aldeia Crucutu, da zona sul de São Paulo, uma visão de que seu povo está sendo dizimado. Terra, ar, mar, mais terra, ar, mar.